Bora fazer mais um do repertório novo. Edson Ribeiro Pernambucano, pode beber, se apaixonar, curtir uma boa, beijar na boca, que é de graça e não paga nada não, viu? Arrocha! Portal do Arrocha. Parceiro Luciano Som. Esse é moral, viu? Está perto de você, não aguento mais um só minuto sem te ver. Porque fui embora, então volta. Tudo está tão triste desde que você se foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Mas quando chega a noite, bate aquele desespero. Rolo pela Shut up.